Quero ver o mundo, esquecer toda a tristeza por um dia e olhar o sol nascer. Fonte de alegria surgirá naquele dia de amor. Aleluia! Toda a beleza, todo o amor, toda a pureza que existem são as provas pra mostrar. O poder de Deus que é eterno e supremo neste mundo. Aleluia!